Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu sou o host Lucas, que de vez em quando dá umas faltinhas ou outras aí, e do meu lado esquerdo está o Mário. Host Lucas é muito bom, né? Igual o Game Master Lucas. Não sei, é muito bom quando você coloca um prefixo assim no seu nome. E na minha direita está o Jomon. O Lucas Gamer. Não, use esse termo, por favor. E diretamente do Japão está o Jeff. Eu sou o quê? Então eu sou o correspondente, sei lá. Correspondente Jeff. Ah, tá. Jifu. É isso aí. Nossa, mano. Nessa última semana eu tive que voltar pro trabalho. Depois de vários meses enfiado em casa, eu saí acho que no máximo algumas poucas vezes pra ir em mercado e tal. E devo dizer que é muito esquisito pegar metrô depois de tanto tempo assim. O bom é que o metrô tava um pouco mais vazio, então eu não fiquei com a minha sanidade em falta. Deve ser foda esse processo, né? De você sair e se reacostumar com a tecnologia do mundo alheio, né? Passar bilhete único. É, sei lá. Passar catraca. É uma tecnologia que não funciona. Pegar a escada rolante. Nossa, então, é fogo, né? Você vê. Tem uma galera que usa umas máscaras tão vagabunda que parece que nem tá usando, né? Isso que é foda. Os caras embaixo do nariz, deixa exposto. Esse aí sou eu. Porra, Jeff, não faz isso. Não, meu, faz isso. É melhor não usar. Você pode usar a máscara só na boca, velho. Coloca uma fita Durex na boca e no nariz. Melhor, cara. E morre. Eu tô falando da máscara vagabunda. Ah, tá, beleza. Pô, achei que você ia falar que você usava embaixo do nariz, pô. Ah, isso aí só no trabalho. Ai. Mas enfim, eu não sabia nem se eu tinha dinheiro no bilhete único. O Mário citou aí, eu fiquei tipo, carai, será que eu tenho que pegar fila? Aí eu tinha uns trocados lá e fui de boa. E, caramba, eu confesso assim que eu não queria voltar, né? Eu ainda acho que tá meio foda a situação, mas vamos lá. E quando as vozes superiores falam, você tem que obedecer. Você tem que obedecer, não tem o que fazer. Mas é muito difícil você chegar no trampo e pensar, putz, onde eu vou almoçar? É muito ruim mesmo. Você, toda vez que vai tomar um gole de água, você tem que baixar a máscara. Eu até levei uns sanduíches lá pra comer, nem pra usar o micro-ondas. Tem vários lugares que estão marcados com X, um monte de restaurante fechando. Tipo, eu mesmo saí mais cedo do trampo, acho que era 4 e pouco, tava um monte de lugar fechado já, cara. Não fica aberto até tarde. É que São Paulo tá a regra, por enquanto, de das 10 às 4, às 14, ah, das até 10 às 16. 5, né, se eu não me engano. E eu vou falar que realmente a coisa não tá legal. Então, quem puder se precaver aí mais ainda, continue. Eu tô tendo que sair, mas vou continuar me precavendo, sempre passando álcool gel, levando máscara, trocando de hora em hora. Mas é uma coisa bem puxada, viu? Ah, cara, eu vou falar que eu não entendo esse posicionamento de empresas que possibilitam o home office e não obrigam o home office, não exigem um home office, sabe? É muito arcaico essa condição de que produtividade é melhor quando você tá presente. Pô, talvez até seja, mas tem que ver o outro lado da... Se a produtividade também aumenta quando o funcionário tá se sentindo mais à vontade de trabalhar em casa, né? Esse tipo de coisa. Essas métricas, elas normalmente não são avaliadas. Puta, eu acho meio arcaico ainda esse tipo de pensamento. O mais tenso é quando eu fui trocar a máscara no trabalho, passar o mico, sabe? De trocar a máscara toda ferrada, assim, colocar nos olhos. Nossa, é muito zoado, meu. Sabe aquela galera que, em público lá, vai fazer, tipo, uma chamada nacional Brasil, coloca a máscara toda zoada? Cara, eu não jogo mais porque colocar o negócio às vezes é chato, hein? Ah, não. Mas aqui tem dois pontos, né? Uma coisa é você colocar, você mexer na máscara e ela subir sem querer. A outra, você for colocar a máscara e não saber como colocar, né? Não, tem limite também. Oh, mas usar o banheiro, acho que deve ser o pior, né? Você entrar no banheiro e do nada ter mais gente lá, né? Esse tipo de coisa deve ser ruim. É, você entra, tem uma pessoa lá, já fica aquele silêncio constrangedor por uns segundos. Você olha assim, o outro olha pra você e você, putz, vamos tentar manter a distância aí, né? É, acho que no geral é o que o Lucas soltou, né? Quem pode ficar em casa, fica o máximo possível. E se estão te obrigando a voltar, tenta negociar, né? Pelo menos ir trabalhar 2 vezes por semana e ficar 3 na home office, coisa parecida. Ou finge uma tosse aí e fala que não dá pra voltar. Paper Mario foi lançado nessa última sexta-feira. E eu comprei. Alguém mais aqui comprou? Lucas? Eu já vou contar a história. Silêncio constrangedor, isso aí. Me ofereceram por R$400, eu olhei, aí eu falei... Por mais que eu tenha tatuagem do Paper Mario, eu ame a série, eu realmente me senti mal e nem comprei. Então vou esperar, cara. Que oferta, hein, velho? Que oferta do caralho, né? Lucas, seu dinheiro vale mais que isso, cara. Aliás, vale mesmo. Não importa, mano. Pode ser o jogo da sua vida, mas nenhum jogo vale esse preço, assim. É, não dá. Então não joguei, Jeff, infelizmente. E os outros dois ninguém quer comprar, né? Não. Tá. Ou você pode me convencer, ou não. Não vou te convencer, não. Aliás, eu não vou convencer nem aquelas pessoas que acham que Paper Mario só conta os primeiros dois. Eu não sei, eu joguei pouca coisa, né? Porque tava dia de semana, né? Dia de trabalho. Então, sei lá. Vou falar que eu não tenho muito o que falar. Jogou quanto tempo, Jeff? Acho que eu joguei quase 2 horas. Não tem experiência mesmo. Eu acho que esse Paper Mario não é um RPG, pra mim é um jogo de aventura com batalhas em puzzle. Acho que eu definiria assim o jogo. Eu prefiro que seja assim, né? Porque senão entra em conflito com os próprios Mario RPG que podem surgir, né? Mario and Luigi RPG. Não, mas existe a chance ainda. Sim. Mas o Jeff, você achou tipo que essas batalhas, esses puzzles no meio da aventura, você acha que eles quebram o ritmo? Na verdade, eu acho que eles aceleram o ritmo. Porque se você sabe a solução do puzzle, é bem rapidinho a batalha. É tipo, é só o seu turno. Então, eu gostei. Mas na aventura, tipo, você não tinha momento que você queria... Que é uma coisa que eu tava sofrendo com o Color Splash. Tipo, eu não queria lutar. Eu queria ver as coisas e lutar o menos possível. E aí os inimigos mais ficavam de um desafio pra tentar sair deles e não conseguir. E aí ter que lutar com eles do que... Propriamente uma diversão à parte. É um empecilho, né? Isso. Então, se você perguntar a recompensa que você tem quando você batalha é você enche o seu refil de confete, né? E você ganha moeda, né? Eu acho que a recompensa é essa. O que você faz com essas moedas eu não sei, porque eu não cheguei a ponto de gastar. Tipo, eu só acumulei. Eu não cheguei a ver o quanto que é a economia desse jogo, né? Tipo, eu sei que... 2 horas, acho que foi quase 10 mil que eu consegui, mas isso foi tudo dando, entre aspas, perfect, né? Porque se você derrota o inimigo sem tomar dano, você ganha mais moedas, esse tipo de coisa, né? Foi tipo, fazendo tudo perfeito, o que não é difícil, né? Os primeiros puzzles. É tudo aquele negócio, aquela batalha circular, de você rotaciona, ou você puxa e empurra, né? E como você só tem 2 itens no começo, que é a bota e o martelo, né? É só você alinhar pra pular na bota do pulo e juntar os inimigos pra perto e fazer o splash com o martelo. Então, eu acho que quando tiver, sei lá, cinco, acho que, não sei se, acho que são 5 slots de você resolver o puzzle, vai ser um pouco mais difícil. Porque a solução é essa, né? Você ter o item que você vai bater e você tem que alinhar do jeito certo. Aí você vai lá e faz essa solução. Vai começar a ficar mais difícil. Teve um que eu fiz agora há pouco que eu errei. Mas eu achei interessante. Eu, tipo, uma coisa que eu não tinha notado, não sei se vocês viram, mas tem um timer na resolução do puzzle. Ah, sim. Ah, sim. Acho que você pode gastar até dinheiro pra... Você pode gastar dinheiro pra aumentar o tempo, inclusive. Se eu não me engano, você já encontrou Toad, Jeff? Porque acho que você pode gastar dinheiro pros Toads na plateia pra eles ajudar você na batalha também. É, o Toad, se apertar Y, o Toad, sei lá, dá 1 de dano. Ele fica, sei lá, tem essa ajuda. Mas o timer, ele deixa o puzzle um pouquinho mais que você tem que ficar prestando atenção, né? Se você quiser maximizar os resultados. Eu achei bem legal ter o timer. Acho que dá aquela pressãozinha que eu sei que... Tem aquelas pessoas que não gostam de estresse, mas eu acho que nesse caso vale a pena. Ah, mas ainda assim é fácil, né? Porque, que nem você falou, tudo bem que as primeiras horas que até que você jogou eram... E é um negócio que a gente comentou nos casos passados, o padrão se repete bastante, né? De você ter que aliar uma fileira e um quadrado de todos, né? De inimigos, sim, né? Mas assim, pelo que eu joguei, não tem tantas batalhas assim. A maioria das batalhas que eu tive são tutoriais, né? Eu acho que o pacing, pelo menos das primeiras 2 horas, tá muito bom. Não é nada coisa. Acho que eventualmente sim, você vai fugir dos inimigos, você vai querer passar, mas... se fosse, sei lá, se fosse um sistema tradicional, assim, pra mim esse puzzle tá mais divertido. Essa é a minha impressão. Agora de novo, né? Se você quer ver números subindo, tipo, é que nem uma pessoa que nem o Mario, eu acho que você não vai gostar, sabe? Mas acho que tem que ter a mente aberta pra você jogar esse jogo. Mas não tem uma sensação de progresso, né? Entre os personagens, é isso que você fala. Eu acho que a satisfação é você resolver o puzzle no tempo limite. Então, eu acho que, na minha opinião, vendo de uma forma bem ampla esse jogo, e pelas primeiras horas que você comentou e do que eu vi de stream, é aquilo que a gente comentou também no cast passado. Identificando os padrões vai ser muito fácil. Então, no final, essa satisfação ela vai se passar com o tempo muito rápido. A partir do momento que você identifica quais são os padrões de puzzles, começa a resolver dependente do tempo limite de 30 segundos, mesmo estando difícil, e ele pode ficar repetitivo, né? Repetitivo ele vai ser. Repetitivo não tem jeito, porque é batalha, né? Acho que é você abraçar a experiência nova, mano. Você entender que aquilo ali é um puzzle, que ele vai ser refeito várias vezes. É mais ou menos como gostar, sei lá, como o Lucas gosta de... Ai, jogo com dungeon aleatório. Tipo, Mr. é a mesma Dungeon? Coisa. É. Ou Mr. Dungeon? É, roguelike, né? Ah, roguelike. Ah, tá. É, então. Tipo, é sempre aleatório, mas... Tipo, porque tem vários inimigos, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Pra mim é melhor do que isso ficar selecionando ataque. Essa é a minha posição. Com certeza deve ser, porque o Sticker Star e o Card Splash, você ficar escolhendo sticker e carta lá é uma coisa monótona mesmo. Agora, com o que você disse do sistema de batalha, eu realmente achei mais interessante. Deve deixar a coisa mais legal, né? E eu queria te perguntar, Jeff, do diálogo do jogo. O que você tá achando? Porque... Pelo que eu vi naquela Treehouse e em trailers, parece que tá muito bom. Só que chega, fica chato, se arrasta demais, o que você tá achando? Eu sou uma pessoa meio sem graça, é difícil eu rir de alguma coisa. Mas nessas, sei lá, quase 2 horas que eu tive com o jogo, eu confesso que eu dei risada. Tipo, eu gostei. Eu acho que o diálogo, assim, pelo menos no início, no mínimo tá bom. Sei lá, outras pessoas podem achar fantástico, assim. Acho que mas é nessa toada. Eles escrevem muito bem. Pelo menos eu achei engraçado. O que é bem difícil. Ah, mas achei legal, porque o Core Splash, eu gosto dele, né? Mais por esse quesito do diálogo mesmo. Não é nem pra questão de personagens novos, etc. Porque eu sei que vai ser tudo personagem da série Mario mesmo. Mas eu fico feliz, então. É como eles trabalham nas piadas deles, né? Com esses personagens. É, exatamente. A história, pelo que eu joguei, a história é aquela do trailer. Mas eu só quero dar a minha cutucada aqui. Aquele reizinho lá é muito chato, velho. O irmão? É, pra mim ele é um Hitler de papel, velho. Caraca! É, só que em vez de... pesado, cara! É, em vez de ele querer exterminar os diferentes, não. Ele quer todo mundo que seja feio e dobrado que nem ele, velho. Tipo, ele transforma todo mundo. Então eu tenho birra com ele. tá mais pra um rei gelado do que um ditador fascista, então, né? Ah, não, ele não aceita as diferenças, ele fala que quero todo mundo que seja feio que nem eu, velho. Aí vai dobrando as pessoas. Todo mundo origami, né? Isso. Agora, assim, explorar o mundo, eu achei, tipo, eu acho meio... Ele é bem simples, né? É você andar, bater com martelo, jogar confete, tapar buraco, refazer as coisas, usar o que eu chamo de o HM do braço gigante lá, não sei se vocês lembram. Sim, sim. É, então, explorar o mundo é bem tranquilo, assim. Só que assim, pra mim, eu fiquei com um problema, assim, do tipo... Você vê aquele canto que ele é mais ou menos borrado, você não sabe se aquilo ali é um nada, né? Ou você acha que aquilo ali, tipo... sabe aquele beco que você só pega um colecionável e volta pro mapa? Sim, sim. É, você não sabe se é aquilo, ou se você não sabe se aquilo é a saída verdadeira, né? Aí no final das contas você, tipo, você tem que pagar pra ver, né? Você tem que ver se o caminho é aquele mesmo, né? Aí eu me encontrei várias vezes naquela situação do tipo, nossa, eu tô dando bicada na parede, sabe? Eu tô andando, ah não, isso aqui é uma parede. o mundo ele é bonito, ele é colorido, mas assim, você não, de vez em quando, algumas saídas não tem muita sinalização. Direção. É. Uh-huh. Aí, nossa, o que pra que mim droga. Isso é um problema, né? Porque se eu soubesse, né, eu falei assim, ah, se é um colecionável, foda-se colecionável, não vai fazer nada pra minha vida, né? Eu vou passar direto. Agora, se eu não tenho certeza, eu tenho que ficar lá batendo a cabeça, né? Outra coisa que tem é que você tem ajuda lá do seu companheiro, né? Eu não lembro se os antigos tinham isso, de um botão pra você dar hint no jogo. Tem. É, então, no Sticker Star ali... era um adesivo da... De uma coroa lá, esqueci o nome. E no Card Splash também esqueci o nome, mas é uma latinha de tinta lá. São bem esquecíveis. O Rui, né? Rui, isso. É bom isso. Eu só não gostei de uma parte que eu tinha que fazer alguma coisa e eu tinha que falar com o NPC, né? Aí tipo, sabe quando o texto não tá destacado? Tipo, o que, que você tem que fazer? Aí eu fiquei meio triste, porque foi uma parte meio... É sério, Jeff? Eu acho uma parte meio ruim do jogo. Eu falei assim, não, me fala o que eu tenho que fazer, ô desgraçado, né? Porque tem vários Todds falando, vários Todds não, vários Shy Guys. Aí você tem que achar o Shy Guy que fala, né, o que é pra fazer, né? Tipo, você tem que prestar atenção, né? Se tivesse uma corzinha lá, eu não precisava prestar atenção, só precisava prestar atenção quando eu vi o highlight. Isso foi minha frustração. É, o velho Jeff querendo jogar no modo mais rápido possível. Speedrun, né, o Jeff? Mas, Jeff, graficamente o jogo impressiona, então. Assim, é bonito, não é aquela coisa ultra realista, a gente não espera isso, né? A primeira impressão que eu tive quando eu abri o jogo é que ele, sei lá, tem uma abertura bem simples, aí quando você abre, ele é bonito. Ele é bonito não, ele é colorido. Eu adoro coisa colorida, então eu achei muito bonito. Mas eu consigo entender quem acha aquilo ali sem graça. Mas ele é aquele jogo de doer os olhos, assim. Você coloca numa TV bonita assim, você fala, nossa, são muitas cores, né? E isso que eu sou meio daltônico, eu já falei, né? Acho que a impressão foi essa. Mas no geral, assim, eu gostei bastante. Eu joguei pouco a franquia Paper Mario, mas acho que do que eu joguei, esse foi o melhor. Uhum. Mas eu não quero te vender, Jomão. Não é pra comprar. Certo. Mas esse foi que eu saí com a melhor impressão. Mas talvez é porque tá tudo no início e eu tô conseguindo fazer as coisas. Talvez quando complicar mais e eu não achar a direção, ficar meio perdido as coisas. É tipo, esse jogo, o problema é que você tem que... Problema não, a qualidade dele é que você tem que explorar o mundo, né? Você tem que ficar usando os itens, né? Vendo o que sai, o que é preso, o que, que não é, né? Só que pra mim isso é meio que um saco, né? Fazer isso. Mas é bem legal que o mundo é interativo. Pelo menos é pequeno, né? Que se fosse um lugar gigantesco, aí eu entendo que você ia ficar bem triste mesmo. É, então, acho que... Eu não sei qual que é o tamanho, mas pelo menos o primeiro mundinho lá é bem pequeno. Então esse jogo não vale R$400, né, Jeff? Ah, é que eu tô com a conversão do Japão, né? Tipo, R$400 não vale nada. Ah, não! Nossa, mano. Eu não sei quanto vocês estão pagando o jogo. Eu não tô pagando nada, porque agora... Vai, choque, você paga R$250. Esse jogo vale R$250. A tendência é aumentar pra 300. Então, esse jogo vale R$300. Esse jogo vale. Eu pagaria. Mas 400 não, né, Jeff? Eu vou falar aqui, não, pra o Lucas ficar feliz. Boa, obrigado. Mas Checkpoint eu dou mais impressões dele, porque não tive tanto tempo assim pra jogar. E dificilmente a gente vai ter um podcast só do jogo. Que triste, é só, né, se cara? O Lucas quiser e falar... Ah, é verdade, o Lucas vai ter que comprar, vai demorar. É melhor a gente parar de prometer podcast de jogo, né? Porque tá difícil sair as coisas. Não, esse aí eu nem comentei nada, porque a chance de ter é daqui, sei lá, 20 anos, quando a gente achar o remake, tipo, barato desse jogo, sei lá. Que remake não vai ser barato. Vai pro mundo digital, Lucas. Não, não. Faz essa conversão, fora. Porque aqui no Brasil tá dando não. É, vou entrar no cheque especial. Ah, deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci. Jogar confete é legal, tá, mano? É repetitivo, mas é divertido. Eu tava assistindo umas streams do jogo e eu me impressionei, na verdade, que esses puzzles só parecem mais divertidos do que parece, até. Parecem mais divertidos do que parecem, é legal, né? Mas... Aí eu tive uma impressão positiva, no geral, desses puzzles, não só dos confetes, mas de Achatold, enfim. Acho que eu já comentei isso aqui, que existe um gênero de jogo que é quase craque pra mim, porque eu fico muito viciado, que é simulador de vida na fazenda. Não é simulador de Fazenda Feliz, Mara. Ou então, não é Fazenda Feliz, é tem que te deixar mais específico, é simulador de vida na fazenda, né? Você simula, você vive sua vida, né? Quase um meio que slice of life dos videogames, mas cuidando da sua fazenda. Isso é um estilo de jogo depois de que Harvest Moon surgiu. E nessa semana surgiram dois jogos que utilizam essa mecânica. A primeira delas é o original, que trouxe basicamente esse estilo de jogo, que é o Star of Seasons Friends of Mineraltown. E o Ublets, que é um jogo que eu tava vendo há muito tempo. Mas pra não ficar falando muito deles, eu queria perguntar pra vocês o que vocês conhecem de cada jogo. Ó, o Ublets eu vi trailer da PC Gaming Show, que é um monte de bichinho lá feliz pulando e uns humanos assim, tipo, também feliz e... Sei lá, o negócio... Eu não entendi 100% a proposta do negócio, sinceramente. É um Pokémon com fazenda, parece, né? É. Agora o Star of Seasons é... Fazendinha, vaquinha, minerar em caverna e etc. É o remake do jogo de GBA, que é parte do o remake do jogo de PS1, que eu acho que é de Super Nintendo, talvez, é o mesmo. Calma aí, peraí, isso é um remake de um port de um jogo de Super Nintendo? Eu sei que o Friends of Mineraltown, alguma coisa assim, é do PS1, aí depois eles portaram, entre aspas, fizeram o remake, eu não sei qual dos dois foi, pra GBA, e esse é desse de GBA, não é? Mano, os caras literalmente estão tirando leite desse jogo, então. Leite de pedra, porque é mineral tal. Nossa, que bosta, mano. E o Jeff? Eu não entendo nada desse gênero, porque eu não gosto, Mario. Eu tava aqui só pra falar do Paper Mario. Não sei o que falar. No geral, não é isso, claro. É quase isso. O Jomon, ele chegou muito mais perto do que é Star of Seasons, mas... Sim, ele é um remake dos jogos originais pro GBA e pro PS1. É, lembrando que o jogo do GBA, ele é um remake, mais um port, né, do Harvest Moon Back to Nature, do PS1. Sendo que o Harvest Moon Back to Nature, ele não é só um dos jogos mais vendidos da franquia, como ele é o mais consagrado, né, porque muita gente elogia, por causa das mecânicas, por causa da vivência, acho que foi mais acessível por causa do PS1, e todo mundo sabe... O motivo do PS1 ser acessível, né? mas lembrando que a Harvest Moon, o Back to Nature, tem meio que uma versão pro 64, mas o Back to Nature é o que mais se consagrou, né? Eu tenho só uma dúvida. Eu tenho certeza que eu já perguntei isso aqui nesse cast, sei lá, uns 100 episódios atrás, mas... Por que chama Star of Seasons e não Harvest Moon? Eu sempre esqueço. Tá. Lá no Japão, a franquia se chama Bokujou no Monogatari. Ela é publicada pela Marvelous lá. Eu esqueci o nome da desenvolvedora agora. Você lembra, João? É Marvelous. Desenvolvido e publicado, tá. Só que aqui no Ocidente, quem publicava Harvest Moon era... E quem publicava, né, Bokujou no Monogatari era a Natsumi. Ela publicava como Harvest Moon. Ela tem os direitos sobre Harvest Moon. Eu acho que não tem o No, só pra ser chato. Acho que é Bokujou Monogatari, só. Ah, o No não é um advérbio, assim... Não, é pra você falar que é junto, mas só que, tipo, seria a história da Fazenda. Entendi. Só que aí é só a história Fazenda, eu acho. O nome da série, eu acho que é só Bokujou Monogatari. Isso não faz sentido nenhum. Então, o Mario falando errado faz mais sentido, tudo bem. Então, eu melhorei o nome da franquia. E aí, eles perderam, num resumo, eles perderam o direito de publicar os jogos, a Harvest Moon. A Natsumi perdeu o direito de publicar os jogos aqui no Ocidente. Só que eles ainda têm o direito do nome Harvest Moon. Porque a Marvelous queria que ela publicasse aqui, que é a Exceed aqui, né? A Marvelous, exatamente. Aqui se chama Exceed. E aí nisso eles queriam que a Exceed publicasse, já que ele já tem agora uma publicadora e não ficar passando dinheiro pra Natsumi. É, exatamente. E acontece como a Natsumi ainda tem os direitos sobre o nome Harvest Moon, eles começaram a fazer o Harvest Moon deles, assim, de qualquer jeito, só pra lançar. Porque ainda detém o nome, e o jogo original tá sendo publicado como Star of Seasons. E acontece que assim, esse jogo, o Harvest Moon Back to Nature, que virou Star of Seasons Friends of Mineraltown agora como remake, ele tá completando mais de 20 anos aí. Ele, se não me engano, esse ano ele tá fazendo um aniversário que é múltiplo de 5, que é algo especial aí no mundo dos jogos, não sei porquê. Mas aí eles publicaram esse remake. E Ublets é meio que o Assim, não é muito o que vocês falaram, mas eles se gabam de ser uma mistura de Pokémon com Harvest Moon. E eles falavam um pouquinho de Animal Crossing, mas não tem muito Animal Crossing no meio, né? É mais Harvest Moon com Pokémon. A ideia é que você também chega, você chega numa cidade, né? Você vai administrar sua fazenda, só que a sua fazenda você não planta plantio, né? Vegetais, frutas, etc. Você planta Ublets, que são pequenos seres, né? Monstrinhos, que você usa pra meio que batalhar. Só que o interessante é que as batalhas não são batalhas igual Pokémon, né? Luta, etc. É uma batalha de dança. E é entre os dois monstrinhos, né? Aí, sei lá, a meio da batalha você usa cartas como um estilo de movimentos de dança, né? E a ideia é você pontuar, quem pontuar 20 pontos antes ganha. Aí mas tem peraí, também. Quantos estilos de jogo tem nisso aí? Tem jogo de carta, tem coisa de capturar bichinho, tem pra plantar. É uma simulação de vida de fazenda com monstrinhos. E um sistema de batalha único de dança que você usa um sistema de cartas. Então, e não tem nada de fazenda a não ser plantar coisas, é isso. O estilo de simulação de vida na fazenda, ele contempla plantar coisas, você socializar com os moradores dos arredores, né? Você prosperar a área da fazenda, não só plantando, mas também melhorando sua casa, fazendo comida, esse tipo de coisa. Então é muito mais mecânica envolvida, né? Mas assim, no geral, eu vou me reter a falar um pouco sobre os jogos, eu só vou dar um resumo. O Blitz é meio que isso que eu falei, mas eu achei sensacional, porque quando você tenta misturar muitos elementos dentro do jogo, a tendência é ele dar errado, tá? Porque você acaba fazendo pouco de muita coisa. Mas o Blitz, ele tirou o melhor de cada elemento e juntou isso a uma direção de arte única, que é muito bonito, ele ainda é um jogo indie, tá? Infelizmente, o jogo parece visto no filtro no Instagram, né? Isso é verdade. Mas muitos jogos são assim. Então, esse jogo, ele talvez no começo ele fosse ser lançado pro Switch, tá? A história dele é que são só dois desenvolvedores, tá? É a Rebecca Cordlin e o Ben Wasser, da Glumberland. Quando eles lançaram esse jogo, eles iam lançar pra uma publicadora chamada Double Fine, acho. E essa publicadora foi comprada pela Microsoft, e quando foi comprada pela Microsoft, os caras da Ubisoft falaram, a gente vai lançar sozinho esse jogo, lançou a campanha no Kickstarter. No Kickstarter, eles falavam de lançar no Switch. Agora, o que aconteceu é que a Epic Game Store falou, não, a gente vai lançar esse jogo, e aí lançou só pra PC e vai lançar no Steam, né? Mas é isso. Talvez no futuro lance pro Switch, porque envolve dois gêneros que são muito consagrados, né? Pokémon e Harvest Moon, no caso. Agora, esse é o meu elogio que eu faço pra Ublets, eu acho que eles acertaram muito em muita coisa. E eu fiquei fascinado. Normalmente eu não uso a palavra genial, mas pra mim foi genial. Enquanto Star Seasons, ele é o jogo do PS1, eles migraram essa versão do PS1 com muitas mecânicas novas, mas mecânicas de qualidade de vida, como texto mais rápido, usabilidade nos menus, né? Acessibilidade, você pode ter personagens de cores de pele diferente, né? Antes você não podia escolher entre menino e menina. Na versão do PS1 não tinha isso. Você tinha dois jogos separados, ou você jogava com o menino ou jogava com a menina. Isso no GBA, né? Acho que no PS1 não tinha. Tinha? Então, no PS1 era isso. Eram dois jogos separados. No GBA também? Ah, é? Eu não sabia. Então, nesse você já pode escolher a menina e tem mais avatares, e tem mais tipos de roupas, enfim. E também tem relacionamento homoafetivo, enfim, tem muitas coisas novas que, na verdade, foram trazidas do Stardew Valley. Tudo que o Stardew Valley trouxe de novo, eles colocaram nesse jogo. E se eu pudesse resumir, esse seria o Harvest Moon do PS1 com uma direção de arte baseada no PS1, porque ainda tem os modelos 3D muito parecidos, mas ainda meio renovados. Com as melhorias do Stardew Valley, acho que eu já falei isso, né? Mas é um jogo que agradou muita gente e trouxe todas as melhorias que o gênero se reinventou até agora, né? E aí fica a minha discussão, porque quando o Stardew Valley foi lançado, o Stardew Valley também é esse jogo de simulação na fazenda, né? Ele foi lançado como um jogo pra prestigiar a franquia Harvest Moon, né? Só que o prestígio dele veio através de inúmeras funcionalidades que a gente não tinha visto até então em simuladores de vida na fazenda, né? E, a princípio, acho que renovou. Acho que muitos jogos que surgiram depois de Stardew Valley, eles precisaram se reinventar muito. E acho que tanto Stardew Seasons quanto Ublets são dois casos parecidos, sabe? E Stardew Seasons, nesse caso, me surpreendeu muito mais por eles colocarem todas essas funcionalidades que a gente não tinha visto até então em um jogo clássico e ter transformado isso em algo atual. E onde entrou o Rune Factory aí? E outra pergunta, Farming Simulator também tá nesse gênero ou não? Não, não tá. Enfim, aí é que tá. Farming Simulator é simulação de fazenda e é isso. Assim, Jeff, ó. Quanto mais próximo da experiência real de uma fazenda, menos simulador de vida na fazenda ele é. É. Realmente. Ah, tá. E o Rune Factory tá onde nesse negócio? Rune Factory, ele é uma mistura de simulador de vida na fazenda com RPG. Aí é um action RPG. Nossa, é uma monstruosidade que o Jeff odeia, então, né? RPG é mais simulador de fazenda. O Rune Factory, assim, o Stardew Valley, ele puxa uns bagulho também, né? Tipo, eu lembro que tem dungeon no Stardew Valley. Tem uns inimigos nas dungeons também. No Star of Seasons não tem. Não. Mas só que começou isso de fazenda e monstro no Rune Factory. Então, tipo, que é um spin-off de... Era, no, pelo menos no início, pelo menos no lançamento aqui, era um spin-off de Harvest Moon, né? Era, tipo, Rune Factory 2 pontos, Harvest Moon, né? Star of Harvest Moon, era alguma coisa assim. Então... O primeiro jogo é só Rune Factory. Ele tinha Harvest Moon no nome em algum lugar. Tem um jogo pro Wii que é a Story of Harvest Moon. Que aí eu não sei muito a história... Eu joguei muito pouco desse jogo, mas ele é um jogo meio futurista, assim. É mais um Harvest Moon do que qualquer outro gênero. Mas eles são, tipo, eles são da mesma empresa, tentando dar um twist diferente no gênero fazendinha, né? É, tá tudo junto ali, mas esses jogos vieram antes de Stardew Valley. Sim, sim. E aí Stardew Valley pegou e fez o melhor dos dois mundos e colocou já as melhorias de vida que ele propôs. Mas eu acho assim, tipo, o Star of Seasons, pelo menos assim, sem jogar ou dando uma olhada, ele parece ser um jogo legal pra quem é nostálgico com o mais clássico da franquia, que eu acho que é o Back to Nature, uhum. E o Friends of Mineral Town, essas coisas. Ele é o mais clássico da franquia, uma versão de comemoração e tentando resgatar o nome do Star of Seasons no Switch. Que eu não lembro se esse é o primeiro Star of Seasons do Switch. Eu acho que é... Será que é... Não sei se é, eu acho que é. E antes ele tava exclusivo, inclusive saindo pra PC também, né, esse Star of Seasons. Não sei ele se tá lançou, PS4 também. Ele lançou antes no PC. Mas assim, é questão de meses, tá? E aí esse é o jogo que, tipo, ele tenta voltar com o nome Star of Seasons, né? Ele tenta trazer o Star of Seasons que antes tava exclusivo do 3DS. Então eu acho, tipo, é um jeito legal deles voltarem. E se você elogiou tanto, assim, pelo que eu percebi, você gostou do jogo... Pô, é da hora isso, que eu queria ver Star of Seasons fazendo sucesso só pra jogar Harvest Moon, o ocidental, na lama. Então, eu tenho uma memória muito afetiva com Harvest Moon Back to Nature, né? Então, sou muito tendencioso a falar desse tipo de jogo. Agora, o que eu posso falar é que todas as melhorias que eles fizeram foram muito bem-vindas, tornando este o melhor Star of Seasons até o momento. É porque o Back to Nature, ele é muito bom nesse... Na imersão, no mundo, nos personagens, você se apega a eles, quanto as mecânicas novas que eles trouxeram de qualidade de vida e por aí vai. Então acho que se você nunca jogou Harvest Moon Back to Nature, esse é o jogo. Aliás, se você nunca jogou Star of Seasons, eu acho que esse é um bom jogo pra se jogar. Essa é a pergunta que eu ia fazer, porque eu nunca joguei. Vale a pena o primeiro? Então tá, isso aí, acho que quando vem uma promoçãozinha no futuro aí eu vou pegar. Na versão no Steam é que tá mais barata, tá? Acho que R$90. Ah, tá 90? Eu ia pegar no Steam mesmo. Então, óbvio que eu peguei no Switch porque eu queria jogar no Switch, queria jogar deitado, sabe? Então, acho que tem essas regalias. Aí eu fiz aquelas maracutaias de comprar em loja, a loja que não é no Brasil, né? Mas paguei uns R$170, eu acho que é um preço justo pelo jogo. Agora, fica também um detalhe que eu reclamei muito de Xenoblade, de eles basicamente terem feito o mesmo jogo do Wii, e terem colocado no Switch, só colocando algumas mudanças de qualidade de vida e melhorando os gráficos. Se você for ver, basicamente tudo que eu falei desse Star of Seasons é igual ao Xenoblade. Então assim, eu posso estar sendo um pouco hipócrita em falar que o Star of Seasons Ah, ele é muito melhor nesse sentido do que Xenoblade, porque ele acerta muito mais em, né, nas mudanças que ele faz, etc. Mas pode estar sendo só memória afetiva minha de eu gostar tanto desse jogo que eu tô passando pano pra ele, sabe? Então também só quero colocar esse adendo. Se você tá falando, eu não vou julgar. O Mario tá mandando um meia-culpa aqui, né? Não. Mano, é clássico, a gente fala a mesma coisa boa ou ruim, depende se a gente gosta do jogo ou não. A gente pode dar os mesmos argumentos. Aham. Uhum. É, então, fica aí. Se alguém jogou Star of Seasons, nunca jogou Star of Seasons e vai jogar esse jogo, eu quero ouvir a opinião, tá? Mas a minha discussão fica mais pra ver esses jogos de simuladores de vida da Fazenda surgindo depois de Stardew Valley, porque pra mim Stardew Valley foi um marco que transformou esse gênero de vida, esse gênero de jogo. Só lembrando, simulador de vida na fazenda é diferente de simulador de fazenda, tá? Simulador de fazenda é o Farm Simulator que o Jefferson tá falando. Simulador de vida na fazenda. Simulador de vida na fazenda, você tem que pegar as menininhas na fazenda, né? Então, menininhas, você sabe. É. Agora, simulador de fazenda, se você entra na fazenda do seu amiguinho lá, você toma um tiro de espingarda, né? esse poderia ser a versão real life, né? Eu tô esperando esse jogo, inclusive, né? Tem que tomar, tomar cuidado com a galera pedindo do campeão do Tem que destruir terra indígena pra fazer lugar pra pasto. Meu Deus. Você tem que fazer tudo isso, no real, é. Cara firmando, né? O Zucapião seria um bom motivo pra impedir quem viaja no tempo no Animal Crossing. Ah, quando você volta, tem um maluco na tua casa. Você acorda com uma cabeça de cavalo em cima da sua cama, né? Meu Deus. Caramba. Eu não esperava essa do Jeff, eu gostei bastante. E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. My Nintendo no Japão está oferecendo envelopes de convites de Super Smash Bros. Pelo valor de 400 Platinum Points. Que caro! Não, é caro? Você não faz nada com Platinum Point, né? Então. Mas é pra imprimir ou eles enviam pra sua casa? Se não me engano, ele envia mesmo. Um negocinho lá bonitinho. Se fosse pra imprimir, é sacanagem. Eles enviam. Eles enviam o impresso que eles imprimiram lá, né? Enviou arquivo pra um pendrive. Já pegou, Jeff? Não, porque eu não quero pagar o frete. Mas se vocês quiserem, eu pego. Não sei, se alguém tiver interessado. Ô, louco. Aí a gente departe isso depois do cast. Agora eu fiquei. Eu não sei, não. Agora falando sério, mandar coisa física aqui no Japão tá meio complicado, mas. Sei lá, papel eu consigo enviar pelo correio. Não sai tão caro. Chega tudo amassado. Como vai chegar aí eu não sei. Mas se alguém fazer muita questão do envelopinho do Smash, inclusive vocês aí falando, eu dou um jeito de pegar esse negócio aí. Dá um jeito de pegar dois, então. Não, isso aí fica pro podcast. Vamos avançar. Exatamente. Anúncios de Switch na Ubisoft Forward. Just Dance 2020 Virtual Paradise Events e Trials Rising, Welcome Back to the Giga Track. Alguém assistiu essa porra da Ubisoft? Eu juro que eu nem lembrei. Eu descobri agora que teve. foi muito ruim, velho. Eu não assisti tudo, só vi acelerado, pulando partes, mas eu não gostei. Não teve nada que eu achei divertido. Tem gente da Ubisoft que escuta a gente, tá? Não, pode ter. Um abraço pra todo mundo da Ubisoft. Inclusive. Não, tem. Eu tô afirmando, mas... Mario Plus Rabbids é muito bom. É, isso aí. Just Dance também. Puta jogaço, caralho. Só vi o Far Cry, só. Foi isso aí que anunciaram as datas lá do Assassin's Creed e Valhalla, essas coisas? Acho que foi. Ah, então ninguém sabe. A gente tá muito ninguém inteirado, sabe, né? Que o Jeff pulou a parte do vídeo que falou isso, provavelmente. E ninguém viu. Pokémon TCG agora permite batalhas em raid. Se eu não me engano, vi um negócio que dá pra imprimir até as cartas pra você jogar com outras pessoas. Eu tô confuso, velho. Imprimir? Não, o que eu sei é que você pega a carta original e coloca no jogo. É, então, tipo... mas acho que eles forneceram alguma coisa que você baixa, tipo... alguns elementos assim do tabuleiro pra você baixar e fazer meio que físico mesmo, um negócio em raid, sabe? Tá, bom, eu já não sei. Entendi, mas é pra você jogar em múltiplas pessoas, né? Em quatro pessoas, tá. É, põe um Pikachu, Gigantamax ou Basil lá e todo mundo batendo nele. É mais é um isso mesmo? Né? Aí tem um mestre, tipo? Eu não sei se tem mestre, eu não vi tantos detalhes a ponto de saber as regras e tal. No jogo não, né? Mas acho que na vida real teria que ter, pra controlar, né? Eu tô confuso demais, meu Deus. Eu acho isso um bom estilo de jogo multiplayer, tipo, de TCG. Tipo, eu lembro quando a gente jogava Magic com, não vou citar o nome de tal pessoa, e ele inventava de fazer um... Você lembra, Jamon? Lembro desses Battle Royale. É, e aí inventava umas regras muito malucas que fazia ele ganhar. Que eu acho uma puta envolve politicagem, eu acho uma bosta. Eu acho que quando você vai jogar num estilo co-op com TCG, acho que faz mais sentido. Todo mundo sabe que jogo de carta é ladroagem e política, mano. As regras originais do Magic... Assim, quem joga mais Magic é entrar no consenso de, por exemplo, a gente vai jogar em três, aí eu bato em tal pessoa bate em outra pessoa. Tem esse estilo pra não virar essa politicagem chata, sabe? Sim, O Battle Royale é o pior estilo. Mas eu prefiro fazer o co-op aí, que pelo menos ninguém sai chateado. Todo mundo perde. Ou todo mundo sai feliz ou todo mundo sai triste. Eu dei uma revisada no vídeo aqui, acho que os elementos que dá pra imprimir é tipo... É a rage do Pokémon Sword and Shield, tipo, quando o Pokémon, uma pessoa perde, tem um negocinho que você escreve knockout em cima, ou você coloca tier, sabe, que a pessoa fica no fundo ajudando. São elementos básicos, mas é quatro pessoas... O cara pode não fazer nada, tipo, ele bate palma só no... É igual Pokémon. Nova notícia inútil sobre updates do Switch. Versão 10.1.0 trouxe melhorias de estabilidade. Tá faltando aquele GIF do 3DS estabilidade intensify, né? Tem que atualizar o Joy-Con de novo. Lá vai. Eu também tenho. Espero que melhore o drift um pouco. Acho que o meu Joy-Con deve ter uma atualização 7.0, cara. Nintendo oficialmente anunciou o Lego NES Console, que será lançado no próximo mês. Nossa, $200 é um arrombo, cara. É, eu fiquei, assim, eu olhei o negócio, é um sonho de colecionador, ter aquele negocinho com a TVzinha, o Mario pulando. E aí se você compra o set de Lego do Mario, você põe um bonequinho em cima e faz som. É assim, é a luxúria da luxúria o negócio, pelo preço. Então, paciência, não vou comprar. Pra uma criança, esse brinquedo não funciona, tá? Principalmente pras crianças de hoje em dia que... Bota um smartphone na mão delas e é só o que elas precisam. Mas calma, você tá falando do NES, né? O NES eu concordo que não. Acho que é mais pra colecionador mesmo. É, o Mario é mais divertidinho. Acho que ele pode interagir mais. Sim, com certeza. É, eu acho que esse item, ele é com certeza um item de colecionador. Colocaram criança jogando lá, mas acho que eles estão visando o público mais adulto mesmo. É só porque é Lego, mas o preço é pra adulto, inclusive, né? Não, tem set de Lego que tem esse preço mesmo. Mas aí eu também suponho que seja mais pro público, nesse caso, né, também dos sets mais caros, sejam pro público mais adulto, né, visando outro faixa etária. Jeff, vai comprar? Eu não gosto muito de Lego, e eu não gosto muito do NES. Talvez se fosse um 64, cor verde limão, aí eu compraria, com certeza. Um 64 com uma fita de GoldenEye em cima, né? Você pode montar, cara, você pode comprar um monte de peça verde de Lego e fazer o seu próprio 64 verde. Ah, mas aí você tá falando que eu tenho que fazer, né, mano? Pelo amor de Deus. Você ia ter que fazer de qualquer jeito. As peças não vão vir montadas, elas vêm desmontadas. Mas já ajuda bastante ter as peças. Mas eu sou casado, mano. Tem ajuda aqui em casa. Né? Tem ajuda. Ele deixa a esposa montando e só volta quando ela terminar, né? Pra jogar, né? Como você acha que os labos foram construídos? Conta privada no aniversário de 35 anos de Super Mario é descoberta no Twitter. Olha o Direct chegando. Então, né, falaram dia 20, a gente... Bom, o cast sai no dia 20, né? Não sei se falaram dia 20, né? Pode ser mini Direct. Shadow Drop, Lucas, de novo. Verdade, tem esse Direct. Mano. Não, pode nem ser um Direct, cara. Pode ser só que eles apareçam do nada e é isso. Tem o eu jogo aí. Quando eu acordei com o mini direct já saído aí, tipo, acordei, olhei o YouTube e falei, quê? Personagem novo de Smash? É verdade, né? É verdade. Porra, Então pode acontecer mesmo. Sim. Ou pode só não anunciarem nada, só ter a conta, porque número múltiplo de 5 aí, aniversário múltiplo de 5 é holístico no mundo dos jogos, e é isso. Eles vão fazer uma conta no Twitter, Mario, é tipo, sei lá, né? Você quer fazer um negócio pra divulgar alguma coisa. Você vai divulgar só o... Porque se fosse só comemorar esses 5 anos, vai na conta oficial e fala, ó, Mario, 35 anos, tamo aí. Sei não, lá, mas é que tem mais coisas, por exemplo, vai ter o Monopoly do Mario, né, da que a Hasbro anunciou, etc, então... Jenga, né, também, né? É, Jenga. Então tem toda uma gama de coisas que eles podem mostrar nesse Twitter. É, não sei se necessariamente a gente tá esperando por um jogo, entendeu? Ah, nossa, talvez esse seja o comentário que vai envelhecer mais mal, vai envelhecer que nem leite. Não, eu falei talvez, eu só tô... É que eu tô tentando abaixar a expectativa da galera, porque a galera tá viúva de Nintendo Direct e de anúncio de jogos de final de ano, e todo mundo tá na expectativa por uma coletânea de Mario, né? Vai acontecer. Pode... Então, vai envelhecer tão mal quanto um ovo podre que já sai da galinha, sabe? Eu não tô afirmando, pode ser que, porque, né, só abaixar a expectativa da galera, porque se não acontecer, aí o pessoal vai dar pedrada na Nintendo, entendeu? Depois do Bakugan, ninguém espera mais nada. Então, é isso que eu tô falando. Bakugan, ninguém calma. Se esperava. Então, calma, gente, calma. Mas o cara que previu dia 20, ele falou também, né, dos jogos, né? E o que ele falou não me deixou animado, não. Que Super Mario 64 vai ser só um jogo um pouquinho melhorado graficamente. Eu não quero jogar isso. Eu preferia que fizesse bonitão, né? Nem que eu tivesse que pagar $60. Já aí tem bonitão. É, $60 só o Mario 64. É só você pegar a versão que vazou no computador, os caras estão fazendo mod até com um artwork da época. Assim, parece que o jogo é outro nível. Mas tudo bem, né? Tem mod até com o AJ do GTA. Tem, o Capitão Falcon também. Similar ao caso da conta do Mario, foi descoberta uma conta para F-Zero. Essa eu já acredito que não sai nada. Essa aí foi criada em 2001, né? Faz tempo lá, antes do Twitter sair. Esse pode ser o GX daqui a pouco. Esse pode ser o comentário que vai envelhecer mal aí. É, por uma chance de 1%. Ó, eu queria ver o novo F-Zero, só pra galera olhar e falar, putz, eu não quero comprar, igual aconteceu com o Star Fox. Eu comprei o Star Fox e achei uma merda, esse que é o problema. Não deixou o jogo completar. Ou os trouxas comprar e falar que não, e ver que não precisava comprar. Ah, porra. Obrigado, Jeff, obrigado. Eu queria que a próxima notícia fosse que acharam uma conta do Pikmin 4 no Twitter. De Modern, né? Modern 3. Um dia vai acontecer. É previsão fácil, cara. Essa a gente não fala. É, nossa, até hoje me envergonho, vamos lá. Produtor de Metroid Prime 4, Kensuke Tanabe, diz que os jogadores casuais não serão esquecidos. Puta merda, hein? Que comentário... Sei lá, cara. Eu não entendo essa coisa de, tem que ser jogador casual, não sei o quê. O Metroid não é uma coisa tão hardcore assim. Então, eles não vão ser esquecidos. Só se os caras implementar alguma coisa pra ajudar, tipo guia, sabe? Hint pra deixar muito mais fácil. Aí tudo bem, né? Se poder desativar um negócio. O que que você... Onde eles querem que você atire, tá emanando uma energia no mapa, assim. Vai auto-aim, né? Já é um negócio. Tem auto-run, né? Ela vai pra onde ela quiser, assim, correndo, você só atira. Caraca, sabe? Virou um Rails o jogo, versão... né? É, então, eu ia falar, podia ter uma versão on Rails pra essas pessoas. Não é só as pessoas assistindo no YouTube, então, já? Eu não falo nada porque o Jeff gosta, né, desses modos, né, Jeff? Eu gosto. Eu acho que cada um joga do jeito que quiser, velho. Eu prefiro... eu gosto. Eu não sei. Resident Evil Shooter on Rails eu gostava. Mas é um jogo completamente diferente. É divertido. Não, é divertido. Não vou negar, não. Ainda sobre comentários do Kensuke, ele disse que desde Sticker Star não é possível modificar personagens da série ou criar novos sem que pertença ao universo Super Mario. Isso de Paper Mario, né? Então esqueçam... Toads com monóculos e, sei lá, roupinhas muito diferentes, personagens novos, fiquem aí com o Super Mario. Eu acho isso chato, porque os personagens de Paper Mario eram bem diferentes, eles conseguiam colocar bastante acessóriozinho e aí você meio que via um outro mundo de Super Mario. Mas eles estão trabalhando bem até. Pelo menos no Color Splash mostrou que eles conseguem trabalhar bem com só usando o avatar de Toad. Inclusive fazendo piada disso o tempo inteiro. É. Mas eu acho lorota. É muita lorota. Porque você pega o Mario Odyssey, eles criam um monte de universo lá com várias, literalmente, pessoas novas e personagens novos. Mas aí no Paper Mario, não. Eu até entendo que, por exemplo, se for ver jogo aventura assim do Mario, Mario Luigi não tem mais e tal, aí você tem que ter uma série que pega os universos de Super Mario e expanda eles, sabe? Só que, sei lá, nem o Mario Luigi fazia isso direito, porque ele tinha personagens novos. Então, imagina que só possa criar personagem novo na série principal. Assim, tipo, se for feito pela parte principal da Nintendo. A Intelligent Systems não pode criar. Eu só não entendo também porque a Intelligent Systems não usa, sei lá, os pinguins do Super Mario 64, entendeu? Usar outros personagens dentro do Mario. Sei lá, se eles só podem usar os personagens principais, tipo Shy Guy e Toad, basicamente. Põe o Luigi lá, sei lá, mano. É, paciência. Eu acho tão confusa essa notícia, né? Não pode modificar, não pode modificar por quê, velho? Eles modificam tanta coisa em Paper Mario, velho. Pra mim é muito confuso isso aí. Pra mim ele. Eu não sei se foi erro de tradução ou sei lá. O cara tava bêbado, velho. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Para vocês que escutaram até aqui, muito obrigado. Não esqueçam de entrar na nossa página oficial. Eu não sei se existe a não oficial ainda. Alguém deve pesquisou existir. Aí? Deve existir, né? Tem outros nomes. Isso aí que eu ia falar. Não, tem a não oficial, mas tem os clones aí. Não deixe de visitar nossa página para comentar nesse episódio. Caso vocês tenham jogado Paper Mario, o que vocês acharam da experiência? Se vocês também pegaram Story of Seasons e o joguinho drogado que o Mario falou de PC lá, Ublets... Comentem tá tudo que... Parece muito drogada. Comentem tudo o que vocês acharam que a gente vai ler no nosso episódio do Karaokê 64. É isso e nos vemos até semana que vem, pessoal. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.